agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu, Joana Santos, aqui neste dia 31 de agosto. O mês está mesmo a acabar, fecha agora este mês de agosto, em que o calor se fez notar, às vezes um pouco mais, outras vezes um pouco menos, mas um mês muito, muito bom. O mês de agosto está a acabar, mas a alma portuguesa não acaba, e a prova disso é que a Antena Web, de segunda a sexta-feira, oferece esta meia hora de alma portuguesa, esta meia hora do tesouro tão português, o fado. Grandes fadistas, grandes fados, grandes momentos, boas guitarradas e, sem dúvida, muito boas recordações. Alguns fados de hoje já passaram por cá, mas ouvi-los é sempre bom. Desde já deixo também aqui a sugestão de passar pelo nosso site para nos ouvir, claro está, e para nos deixar o seu pedido. Pode ir à nossa página de comentários e pedir a sua música, dedicar-se a si mesmo ou dedicar a alguém. Mas dedique alguns momentos a si mesmo ou a alguém de quem gosta muito. Portanto, pode fazê-lo em radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos ficar agora com três fados muito bonitos. Os Putos, na voz de Carlos do Carmo. Depois ficamos com Fadista Louco. E terminamos esta seleção com um fado também, por cá já passou, Uma Casa Portuguesa. Três grandes temas para começar este seu Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre, sempre, em português. Uma bola de pano num charco, um sorriso traquina, um chute na ladeira a correr, o marco e o céu no olhar de um puto, uma fisga que atira a esperança, um pardal de calções astuto e a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Parecem bandos de pardais são como índios capitães. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai. É a ternura que volta e eu venho a falar do homem novo. São os putos deste povo a aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão, a vontade que solta ao eixo e um puto que diz que não, se a porrada vier, não deixo. Berlinda abafado na escola, um peão na algibeira sem cor e um puto que pede esmola porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bandos de pardais são como índios capitães. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai. É a ternura que volta e eu venho a falar do homem novo. São os putos deste povo a aprenderem a ser homens. Diga Lá ao Senhor Fado. Thank you.

fadista. A malta nova quer festa e toda se manifesta em portuguesa rockista. Juventude em playback, dobrando pescoço e perna, dando às ancas, dando ao braço, gritando xinge e bagaço, sem saber o que é taberna. É que é taberna, a tal dos copos e três, das iscas e jardinzinhos e bagaço português. Não vai no rock nem o quer por companheiro, seu companheiro é o fado, que é pobre mas não estrangeiro. Vocês já viram, amigos, a beleza que nos vem uma guitarra a trinar e um fadista a confessar tristezas que a vida tem. Esta sim, esta é que é mesmo nossa canção de raiz. Canção, povo, voz eterna que sabe dizer taberna ao ritmo do seu país. É que é taberna, tal dos copos de três, das iscas e jardinzinhos e bagaço português. Não vai no rock nem o quer por companheiro, seu companheiro é o fado, que é pobre mas não estrangeiro. É que a taberna, tal dos copos de três, das iscas e jardinzinhos e bagaço português. Não vai no rock nem o quer por companheiro, seu companheiro é o fado, que é pobre mas não estrangeiro. Venham ver raparigas ao baile dos quintalinhos, perder a noite a dançar. A seguir temos cantigas no retiro do charquinho, só com modos a tirar. A seguir temos cantigas no retiro do charquinho, só com modos a tirar. Vamos todos de cacilhas numa alegre bolicada à cova da piedade. À noite no quebra-bilhas há peixe frito e salada com carrascão à vontade. À noite no quebra-bilhas há peixe frito e salada com carrascão à vontade. Para essa gente rambolha dançar a polca janota até ao romper do dia. A seguir temos tipoia para almoçar na bocalhota e jantar na tiria. A seguir temos tipoia para almoçar na bocalhota e jantar na tiria. Vamos ao vinho em tijolas, que aos arraiais cada terra nunca falta gente faia. Depois da quinta de Belas vamos do Senhor da Serra para os círios da Atalaia. Depois da quinta de Belas vamos do Senhor da Serra para os círios da Atalaia. Fado doiros, vinho tinto, será assim a mocidade, como ouço dizer para aí. Além da pena que sinto, até chego a ter saudades daquilo que nunca vi. Além da pena que sinto, até chego a ter saudades daquilo que nunca vi. O calor pode ir embora, o calor não irá embora, mas o mês de agosto vai embora e o nosso Diga Lá ao Sr. Fado por hoje, mas só por hoje, também vai embora. Desejando-lhe também, para si, um dia repleto de tudo o que é bom. Deixando-lhe aqui também uma sugestão. Passe pela nossa página de comentários e faça uma oferta a si mesmo ou uma oferta a quem gosta muito. Dedique um fado. Acredite que é dedicar uma pequena pedra preciosa a alguém. Uma pedra preciosa de um grande tesouro. Pode fazê-lo em radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.com. Por comentário ou por e-mail, peça o seu fado. Faça deste programa o seu momento. Vamos terminar com Paulo Felipe, com o tema Lençóis de Fado, e terminamos com Mensageira do Fado, na voz de Mena Leandro. Filomena Leandro. Dois grandes fados para terminar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado, que

graças ao Deus sagrado por esta voz que me deu. Feliz por na voz do meu país.